a esperança se confundia com o espanto. Das gentes que no povoado ficaram, uma alma rogava pelas forças e pelas sábias memórias da velha Zenir e suas toadas de poder. Pela viola de Zenir, soava a litania de uma alma que ficou.